Bom dia, estamos iniciando o programa Sertanejo de Tesouro no Sertão. Para hoje, dia 29 de março de 1990, hoje é quinta-feira. Eu quero abraçar você que já está ligado com a Rádio de Tesouro da minha, 6 horas e mais 2 minutos. Como hoje é quinta-feira, todas as quintas, nós temos o companheiro de Jato Grosso, então aqui é o grande violeiro aqui no nosso programa. Mas vamos tocar a primeira Sertanejo, depois nós já vamos com. Na participação do José Pedro. É que eu na sonoplastia o Benjamin Castro, que anda no comando desta casa, né? O da profissão.